pensa. Independente daquilo que você crê, vença. Independente daquilo que você vê, vença. Independente daquilo que você lê, vença. Ninguém vai te amar se tu não vencer. Eu não me importo com medalha de prata. Honra o mérito, não tira meu amigo da cadeia. No camarim do estado tem um irmão meu. Na internet, manos que são fariseu. Eu vi a falsidade lado a lado. Todo mundo é teu parceiro dentro de um jato. Eu não lamento, eu não choro por causa de falsos. Tem que ser homem pra caralho pra tirar lágrimas de um soldado. Eu vivi meia heresia, castelos e ruínas. Sobrevivi no inferno com minhas poesias. Eu levanteando igual Emicida. Acharam que eu tava morto, olha que ironia. Eu posso te fazer dançar ou mudar sua vida. Não posso te deixar embora, odeio despedidas. Uma mente fechada não foi construída. Eu cuido de você, mas tenho minhas feridas. Vença. Independente daquilo que você crê. Vença. Independente daquilo que você vê. Vença. Independente daquilo que você lê. Vença. Ninguém vai te amar se tu não vencer. Sabe o que é sonhar com o teto pra chorar debaixo? Insultar no banheiro que as crianças tão dormindo. Mil boletos na mesa sem achar o seu papel. Tem dia que só o diabo volta sorrindo. Não achei meu lugar, desculpa lindo. O céu é imenso e só vejo peso. Cantei, levanto e anda pra mim mesmo. Sou um piso de caquinho, quebrado, mas tá lindo. Aí, tô pensando em voltar igual Matheus lá de Fortal. Com a fome dos 80, febre 90, aí engatilhando a Taurus, Big D. Vou mapeando igual Maria Preta, MC Cristal. Caos de bandido com toque, nós pecaus. Rogi, jamais new. Infelizmente eu entendi Regina. Sei lá quantos milhões essa porra deu. Importa, tô vendo Luiz Lins na contramão que nem a Nina. Obrigado JP, nós vai até a última rima. Sou César, MC é sempre a última rima. Eu sei o que cê para os homens dos meninos, Sandy. Pra deixar registrado, quem tem salvo é as meninas. Púrpura de Budá é o de Nanã. Ser ídolo é uma bosta, da hora é ser fã. 2Z, tem coisa que também não aprendi. Rashid no portal, vista da Mona brutal. Renan, pergunte ao Jamelão, eu não sou apelão. É que meu berço foi uma caixa de papelão. Cômodo sem janela, na favela, no fundão. Por isso minhas rimas é um janelão, um janelão. Luz é meu sexto sentido, conhece MC Luana. Com fogo na cidade, ei, xamãs, chama. A fucking caneta de um fucking emicida. Mas isso não é fuder, tio, é fazer como quem ama. Extraordinária estilo, Ebony, Bevolt me salva. Chorei quando ouvi, diretoria, Tashi Tracy. Pense, se essas mina não fica rica, a indústria é mais racista do que inteligente. Sai em dinheiro limpo e passaporte cheio. Major só rock 2, 3, 4 e sai do meio. Tengo puma, mulengo, mago, eu amo Recife. Cacife de quem acertou em cheio. Aí, do subúrbio a central, é Tarsis no lamento. Daima explica, Júlia, novo tentamento. Não curto RBD, sou RBB, matreira. Puro suco, é rataria popular brasileira. Eu amo quando as rimas fluem. Salve ADL, meus irmãos e irmãs, apenas continuem. Com foco de uma suma a uma, favelado vença. Quem tem uma opção, não tem nenhuma. Vença. Independente daquilo que você crê. Vença. Independente daquilo que você vê. Vença. Independente daquilo que você lê. Vença. Ninguém vai te amar se tu não vencer.